os maiores sucessos de todos os tempos. Um pouco da história da música pop internacional. Astros e estrelas que deixaram seus nomes marcados para sempre. Você vai fazer uma viagem de volta para o sucesso. Produção e apresentação, Jonatas de Moraes. Olá, como vai? Tudo bem? Estamos iniciando mais um De Volta para o Sucesso. Vamos levar você a um passeio pelo tempo através da música. Dizzy. Esses e outros grandes sucessos agora. Jerry Lee Lewis nasceu em 29 de setembro de 1935 em Faraday, Louisiana, e aos 6 anos já demonstrava um precoce talento musical. Em apenas 2 semanas, sem a ajuda de ninguém, aprendeu a tocar o piano que ganhou dos seus pais. Sua família sempre deu grande apoio a Jerry, a ponto de seu pai levar o piano em sua caminhonete e sair pelas redondezas para que o filho talentoso se apresentasse em público nas cidades vizinhas de Faraday. Jerry estudou teologia e música no Texas, mas desde cedo manifestava a personalidade e o temperamento que o fizeram ficar conhecido como The Killer, o Matador. Em 52, aos 16 anos, casou-se com Dorothy Barton e em setembro deste mesmo ano praticou sua primeira bigamia ao casar-se também com Jane Mitchum, sob a mira do revólver dos irmãos dela. Jerry só conseguiu o divórcio de Dorothy 1 mês depois de Jane dar à luz a Jerry Lee Lewis Jr. Jerry Lee Lewis, With Balls of Fire. 1957. You shake my nerves and you rattle my brain. Too much love drives a man insane. You broke my will, but what a thrill. Goodness gracious, great balls of fire. I let it love what I thought it was funny. You came along and moved me, honey. I've changed my mind, this love is fine. Goodness gracious, great balls of fire. Kisses the baby. Feels good. Hold me, baby. Well, I want to love you like I love a should. You're fine, so kind. Got to tell this world that you're mine, mine, mine, mine. I chew my nails and then I twist all my thumb. I'm real on earth, but it sure is fun. Come on, baby. It drives me crazy. It's just great balls of fire. Holy baby. Well, I want to looking like a lipstick. You're fine. So kind. Got to tell this world that you mind. Ain't you trying to kill me? I quit on my thumb. Real rap, somebody show is fun. Come on, baby. Drive crazy. Conway Twitty, It's Only Make Believe. People see us everywhere. They think you really care. But myself I can't deceive. I know it's only make believe. Someday you'll care. My hopes, my dreams come true. My one and only you. No one will ever know how much I love you so. My only prayer will be someday you'll care for me. But it's only make-believe. My dreams come true. My life I'd give for you. My heart a wedding ring. My all, my everything. My heart I can't control. You rule my very soul. My heart. Someday you care. My hopes, my dreams come true. My one and only you. No one will ever know how much I love you so. My prayers, my hopes, my schemes. You are my every dream. But it's only make J. Proby, Hold Me. 1964. When you're near me, I feel romantic. When you go home, you'll fall away. If you want me to remain romantic, hear all the things you'll have to say. Hold me, honey, won't you hold me, yeah. Oh, hold me, never let me go. Oh, take me, honey, won't you take me. Never to forsake me, cause I love you so. Let your kisses thrill me, yeah. Oh, just like you alone can do. Oh, oh, oh, oh, hold me tenderly and boldly. Never try to hold me away from you. Thank you. Tommy Roy, Dizzy. 1969. Anos 70 virou moda cantores brasileiros gravarem em inglês. Alguns chegaram a ser confundidos com cantores americanos. Fábio Júnior cantava em inglês nessa época e era chamado de Uncle Jack e Mark Davis, fazendo sucesso com a música Don't Let Me Cry. Morris Albert emplacou Feelings, She's My Girl e Conversation. Outro que também conseguiu sucesso foi o Christian, da dupla Christian Hall. Outros cantores seguiram o exemplo. Mark Davis, Don't Let Me Cry. Dedicada a você. I can see you now, but I Elton John, Nikita. 1986. Given light and time. De Volta para o Sucesso faz com você uma viagem pelo tempo através das músicas que foram consagradas como grandes hits. Vamos passear pelos anos 60, 70, 80, 90, ouvindo as canções que realmente marcaram e que até hoje ainda emociona. De Volta para o Sucesso traz a música que sensibiliza. Emerson, Lake and Palmer, C'est la vie. C'est la vie. Have your leaves all turned to brown? Will you scatter them around you? C'est la vie. Do you love? And then how am I to know if you don't let your love show for me? C'est la vie. Oh, c'est la vie. In the night, do you light a lover's fire? Do the ashes of desire for you remain? Like the sea, there's a love too deep to show. Took a storm before my love flowed for you. C'est la vie. White Snake, Is This Love? 1988. Thank you. you go alone. It's times like these can make it on my own. Wasted days and sleepless nights, and I can't wait to see you again. I finally spend my time waiting on your call. How can I tell you, babe, my back's against the wall. Caixinha de surpresa. Thank you. Living Color, Glamour Boys. 1988. Eros Ramazzotti, Um Ângelo Não É, especialmente pra você. Pronto llegará un momento que he esperado yo una eternidad y no acabo de creerme que conmigo vendrá, me lo ha dicho sonriendo así sin más. Yo lo he preparado ya. Flores frescas en la mesa que dará más alegría. Esta vez ya no será mentira, a casa llegará. Esta noche ningún otro la verá.